Ilha para o Terra Vico 372, completo sinal RNAV, chame torre 118, decimal 6, transfer 178. 386, 3178, graça, boa. Zona 78, boa noite. Avistado, tem pouso livre, pista 1-0, vento é variável com 2 nós de intensidade. 3178. 3178, vento calmo. Condor 077, request taxi. Condor 077, taxi approved, 2110, via Juliet Alpha, port ready for takeoff. Condor 077. Condor 077, roger via Juliet and Alpha, holding point 10, call you back when ready for departure. Torre Salvador, 3305, para pushback acionamento, porém, precisa acionar motor 2. Motor direito na posição. Gente, coordena com a equipe de solo. Assim que a aeronave Boeing 67 passar a cauda, o senhor já pode executar o pushback, acionamento em idle, TAM 3305. Ok, após o aeronave passar na cauda, está autorizado o pushback, TAM 3305. Afirmativo, é um Boeing 767. Ciente do 67, TAM 3305. TAM 3178, solo 15, libere pista direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3178. Via Alfa, antes da Juliette, reportará 3178. 1074, está na escuta para cópia. Na escuta, prossiga. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota Perusco 58, decola da 10 com a primeira curva à direita, perfil da saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle Salvador em 119.35, seu transponder 5125, voo no 074. Gente, aprovado 360 para Guarulhos, via Upper Risco 58, decola da 10, curva direita, agora transição contra 1935, controle 5125, transponder, voo no 074. Gente, reporte pronto para posicionamento no 074. Boa tarde, obrigado. Fala. Safari, nível 1 na segurança. 178, após a passagem do 767, cataxando para o ponto de espera do 10, poderá ingressar pela Juliette, prosseguir até o portão de número 2, então 31178. Afirmativo, visual com o mesmo, após a passagem, ingressa Juliette, portão 202, do 3178. Correto. Solo, tem uma aeronave que vai estacionar à sua esquerda no portão 2. Após o estacionamento do mesmo, você pode iniciar o pushback em forma intacta, no 074. Certo, então após a aeronave estacionar no 2, está livre no 074, obrigado. Correto. Vai iniciar o pushback, está 3305. Meia dúzia, está livre, reparte táxi. Bota pro táxi. Tower Condor 077, ready for departure. Tier 1 up and take off runway 10, wind is 210 degrees, 02 knots, Condor 077. Condor 077, line up runway 10. Estou aí, Salvador, da 3305 para o táxi, com 98 a bordo, autonomia de 3:15, alternando Natal. Estou autorizado, táxi para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, cruze pronto para decolagem, TAM 3305. Via Juliette Alfa, reporta pronto para decolagem, TAM 3305. Condor 077, confirm we're clear for takeoff 10. You are clear to take off 210 degrees 02 knots. Condor 077. Condor 077, clear for takeoff 10. Para início do táxi, voo 1074. Nós estamos com 124 a bordo, autonomia de 4:10, alternando galeão. Gente, Golo 074 seguirá a aeronave da TAM, que vai passar sua asa direita e a cruz pronto, ponto de espera da 10, Golo 074. Seguindo o TAM, vai reportar ponto de espera, Golo 074. Gente. Chegada Mari, desça via para 2000 pés, ajuste 10, 16, web 6601. A Mari via 2000 com 10, 16, 6601. Condor 077, good evening, passing 2,000 feet, climbing flight level 310. Condor 077, hoje é contato de off the path, climbing flight level 310, Puka, the path, Aracaju, transition. Condor 077, Puka, the path, Alpha, Charlie, Juliet, transition, climb level 310. Please, pode prosseguir. Ok. Torre Salvador, TAM 3305, ponto de espera, pista no zero, pronto. Autorizado, alinhando e mantém cabeceira no zero, TAM 3305. Alinhe e mantém, TAM 3305. Manteu ponto de espera da 10, voo 1074. Gente, após a corrida do tráfego à frente, ali mantém o 074. Gente, após o TAM, ali mantém o 074. 05, decolagem autorizada, o vento é variável com 3 nós. Está iniciando, está 305, decolou os 29, chame controle em 11935, boa noite. 935, obrigado, boa. Salvador, boa noite, tá 3305, decolou na sua escuta na PUCA. Tá 3305, contato radar na decolagem, sul amigo 370 na saída PUCA, transfer Aracaju. 370 na PUCA Aracaju, obrigado, tá 3305. Colagem variável com 3 nós. É, direito da colagem, cabeceira 10, deslocada igual 1074. Luna 074, decolou os 31, chame controle em 11935, boa noite. 935, bom dia. Brasil 77, contact you assistant 126.85.85 or 125.45. Boa noite, 05, this is call Kanye, aperture 7410, for heading my intersection over there. 125.15 secondary. Thank you, good night. 125.45. 125.45 secondary. Controle, boa noite, voo 1074. Voo 1074, contato radar na decolagem, saída agora, tração Gonza, subanilho 360. Gole Gonza 360, 074. 3205, chame 116 na frequência 12085 ao termo 12545, na 3305. 12545, muito obrigado, boa noite. 6701, após o TAP, autorizado ILS da 10, seu glide, visa para 12 mil pés, ajuste 10016. 7670, pode rotuna direta com referência? Quanto é o perfil de chegada da 6701? 7701. Salvador, o TAN 3178. TAN 3178, prossiga. Autorização pode ser nesta? Nesta, Maceió, prepare Pucaracaju, aguarde cópia 3178. Pucaracaju, aguarde cópia 3178. Bono 074, chame Centro Recife na frequência 1288, ao termo 13325. Bono 074. Pronto, copiando? Pronto, pra copiar. Autorizado Maceió 330, Perusco 58, Teorágua, pós direto. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935. Seu transponder 5132, TAN 3178. Autorizando Maceió, 330, uniforme 58 até Orago, depois direto Maceió. Pucaracaju, decolando da 10, primeira curva à esquerda. 7935 controle, 5132 no transponder, o 3178. Correto, informe pronto para puxa, acionamento 3178. Foi Guaraneta, 3178. Zulu Lima já estacionado no pátio 3, confere? Confirmado. Ok, boa noite. Charlie 7701, avistando. Sim, seu objeto 6701, 4 milhas para o marcador externo, completo final ILS. Exceída, 10 sem o Gladson, então em 1 no 8 décimo meia, web 6701. 8601, boa noite. Torre Salvador, objeto 6701, transfere. Boa noite. 7701, boa noite, avistado, cheque trem de pouso, vento é variável com 2 nós, os primeiros 90 metros, toda a parte que está iluminada está utilizável. Reporte checado, pista 10, web 6701. Sim, baixar, travado, avistando, 7701. Tem pouso livre, pista no 0, web 6701. Livre, 0. Salvador Tower, good evening, Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. Good evening, sir, gate 9. Information Alpha request EFA clearance to Aeropark flight level 320. Aeropark 320, stand by 1486 clearance, Argentina 19011. Stand by Argentina 19019. Brasília, 1230, terra 2331, voo, boa noite.